passei pelos vales, nas ruas, nos bares, assim eu andei. Acreditava em tudo que me apresentavam, dizendo ser Deus. Acendi uma vela pro santo daqui, outra vela pro santo de lá. Não sabia que só Jesus Cristo podia salvar. Hoje eu sei. Ei, Jesus Cristo te ama. Ei, Jesus Cristo te quer salvar. Venha como estás, abra o seu coração. Recebendo o Filho de Deus, tu terás salvação. Ei, Jesus Cristo te ama. Ei, Jesus Cristo te quer salvar. Venha como estás, abra o seu coração. Recebendo o Filho de Deus, tu terás salvação. Não paguei promessa, não acendi vela, eu não fiz isso não. Ao ouvir sua voz, eu abri a porta do meu coração. Ele entrou e Senhor comigo e eu com ele. Hoje eu me sinto tão feliz. Hoje eu posso dizer pra você o que a Bíblia diz. Hoje eu sei. Ei, Jesus Cristo te ama. Ei, Jesus Cristo te quer salvar. Venha como estás, abra o seu coração. Recebendo o Filho de Deus, tu terás salvação. Hoje eu sei. Ei, Jesus Cristo te ama. Ei, Jesus Cristo te quer salvar. Venha como estás, abra o seu coração. Recebendo o Filho de Deus, tu terás salvação. Te quer salvar. Venha como estás, abra o seu coração. Recebendo o Filho de Deus, tu terás salvação. Ei, Jesus Cristo te ama. Ei, Jesus Cristo te quer salvar. Venha como estás, abra o seu coração. Recebendo o Filho de Deus, tu terás salvação. Recebendo o Filho de Deus, tu terás salvação. Recebendo o Filho de Deus, tu terás salvação.